Salve, salve, torcida gloriosa. Honras ao alvinegro carioca. Viemos aqui homenagear a história do nosso clube de coração. Direto do DF, isso é Besouro Crew, negou. Isso é Besouro Crew, negou. Isso é Besouro Crew, negou. Todos os esportes, tradições, ele tem também. Nunca pode perder, o que perder pra ninguém. É imenso prazer que a nossa torcida tem. Que a tua estrela te conduz ao Botafogo, amém. Todos os esportes, tradições, ele tem também. Nunca pode perder, o que perder pra ninguém. É imenso prazer que a nossa torcida. Inteiro, muita honra e muita glória. Gravado na pele, no peito, parte da minha história. Fogo que nunca se apaga, tá no sangue, na memória. Sigo sempre te amando, na derrota ou na vitória. Heleno, Newton, Santos, Garrincha e Quarentinha, Didi, Jairzinho, Maurício, Getúlio, Maravilha, Louco, Abreu, Jefferson, mas quanta idolatria. Sempre base da seleção, só trazendo alegria. Diferente de outros, de time não mudo. Minha paixão e meu orgulho será sempre teu escudo. É só guerreiro que joga, sempre querendo tudo. Correndo, passando, driblando, mostrando que aqui só tem raçudo. E se hoje sou alvinegro, eu fico agradecido. Não se escolhe ser Botafogo, a gente que é escolhido. Dá gosto de ver como seu império foi construído. Derrotas, vitórias, lembranças, memórias, nunca será destruído. Outros esportes, tradições, ele tem também. Nunca podes perder, o que perder pra ninguém. É imenso prazer que a nossa torcida tem. Que a tua estrela te conduz ao Botafogo, amém. Outros esportes, tradições, ele tem também. Nunca podes perder, o que perder pra ninguém. É imenso prazer que a nossa torcida tem. Que a tua estrela te conduz ao Botafogo, amém. Adversários sabem sim, que ninguém pode calar. Esse nosso amor que eternamente viverá. Tradição junto, na alegria ou no pranto. Joga com garra a alma do glorioso em campo. Escolhido o escudo mais lindo do mundo. Superstição que encanta, transforma cada segundo. Suas cores representam e define quem é. No preto a raça dos negros, no branco a paz e a fé. É glorioso admirar todo o seu legado. Meus olhos brilham só de ver o engenho lotado. Nem tudo que é torto é porque está errado. Olha as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. É de brilhar os olhos ver o Botafogo jogar. Uma estrela solitária que retorna a brilhar. 24-0, a maior goleada da história. Honras ao alvinegro e sua trajetória. Outros esportes, tradições,